Ele está dizendo que Okay, a so saúde now física e we mental can precisam de andar juntas. so the time has come for continuing our lecture, and today we will talk about the Anapana. Then in the morning we will again bring a little bit of theory, and we will learn more and more about the Anapana, which is the main topic here. And as you know, we are handling now Anapana from the perspective of the Northern tradition. Okay. Então, nós já concluímos hoje de manhã uma parte mais teórica, e agora na parte da tarde nós vamos estar aprofundando um pouco mais na Anapana Meditation, né, a meditação, e nós vamos estar aprofundando cada vez mais no tema. The Northern tradition, I mean, is the Buddhism, which has been transferred by means of Sanskrit. And the Southern Buddhism is a Buddhism which has been transferred by means of Pali. Então, a diferença que ele faz entre a escola do Norte e a do Sul é que a do Norte é que traduziu o material do Sânscrito e a do Sul é que traduziu o material do Pali. In our times, it is very important not to emphasize this Hinayana, Mahayana concept, but rather to find the common ground for Buddhists, especially for Buddhists in our part of the world, with based on the Western ideas. Então, o que ele está enfatizando é que o importante é a gente não separar escolas em Mahayana e Hinayana, e sim em termos de achar um terreno comum entre as escolas, principalmente para nós ocidentais. So, simply, we speak of Northern tradition and the Southern tradition. Então, nós vamos estar falando só entre and a tradição Northern tradition norte has e do sul. Northern tradition has many, many good things we can learn, and the same can be said about the Southern tradition. Então, muitas coisas boas podem ser aprendidas da tradição do Norte, tanto quanto as do Sul. They are definitely complementary, not opposed to each other. Elas são definitivamente complementares e não antagônicas. I will, to make your understanding of this meditation better, I will also mention how this meditation Anapana is practiced in the Southern tradition, in the way it is exposed in the main scriptures like Patisambhidamagga and the Visuddhimagga. Então, ele vai deixar, para poder aprofundar um pouco mais sobre a meditação que nós vamos estar vendo agora à tarde, ele vai estar apresentando um pouco da tradição, nós vamos estar vendo o enfoque principal da tradição do Norte, mas ele vai apresentar um pouco da tradição do Sul também, como é que ela é feita na tradição do Sul. I have spent, as you may know, many, many years in Sri Lanka and in Burma, and have some familiarity with this tradition. Então, ele passou vários anos, como alguns sabem, no Sri Lanka e Birmania, é isso? E, então, em função disso, ele tem muita familiaridade também com essa prática do Sul. So, as far as Anapana is concerned, Southern tradition tries, at least in Burma, tries to kind of differentiate it and emphasize the difference between the Anapana meditation and the yoga. The yoga is not a good concept especially in Burma. Most of the meditation masters have the Mahayana paranoia, you can call it. Então ele coloca que ele vai estar, né, explicando principalmente como é que na Birmânia eles fazem uma diferenciação especial em relação à Anapana e a Yoga, porque a Yoga não é bem vista, principalmente pelo que ele chamou dos paranoicos em Mahayana. The situation is better in Sri Lanka or in Thailand, but still even there they have not preserved this southern tradition as well as they did in Burma. The Burma is the best place to study the Pali tradition. Ok, então ele está colocando que a Birmânia é um lugar onde foi mais preservada a tradição do sul, em comparação com o Sri Lanka e a Tailândia. So in Burma, at least as I have learned it, this meditation on the breath is completely based on the Visuddhimagga. It is a kind of a commentary to what you find in Visuddhimagga. This is how I learned it. Então a respiração no peito, né, como eles ensinam na Birmânia, ela é baseada no Visuddhimagga. So in the southern tradition, you will find the object of anapana being literally only in breath and out breath, which we have called the gross breath. Ok, então desculpa, era respiração que ele queria dizer. A respiração que é do sul, né, ela é basicamente enfocada então no que eles chamaram no texto de respiração grosseira, né, que é a entrada e saída do ar do corpo. If you ask a traditional teacher in Burma what about the period between the in-breath and the out-breath and between the out-breath and the in-breath, he will tell you just ignore it and you will not even notice it. Então, ele na tradição da Birmania, eles falam que quando você presta atenção o que acontece entre a inspiração e a expiração, né, é algo que você não deve, se você presta atenção, você não percebe o espaço. É isso? You are, if you want to practice according to the tradition, you are to focus your mind in one place and see the whole process of in-breath and out-breath as described, up and down, down and up, at one single place. Ok, então ele sugere que nessa prática a percepção esteja na subida e descida, na entrada e na saída do ar, focada em somente um lugar. You may be aware that the in-breath starts at the nose, the middle is the breath, the end of the in-breath is the lower abdomen, but you don't follow it inside the body, you don't follow it outside the body, you follow it in one place where you focus your attention. Ok, então você pode estar ciente de que o ar vai estar passando pelas narinas, pelo tórax e vai até o abdômen, mas você depois ter a percepção desse ar saindo também, mas o seu foco fica somente em um lugar durante todo o tempo da prática. This is very important for this tradition. That's why, in order to understand it, the Visuddhimagga gives many, many similes. The most important, the simile of the saw, how to understand it. Tá, então, o Visuddhimagga dá vários similes, né, para poder explicar e exemplificar isso. E o principal deles é você ter a atenção da serra, né? Do cerrar. So when you breathe in and breathe out, you just like the two men holding a saw in Sri Lanka, they still cut the trees like that. They don't follow the teeth of the saw, but they place their attention in one place. That's how they succeed in their effort and then can cut the wood smoothly. Então ele fala que no Sri Lanka eles ainda cortam muita árvore, né, muita madeira com aquela serra de duas pessoas, né? Então ele coloca que o foco dessas duas pessoas não pode estar no balançar do serrote, tem que estar no pedaço de madeira que eles querem cortar. Então o foco é a madeira que está sendo cortada e não no ir e vir da respiração e do serrote. This place is usually explained to be around the nostrils, either on the top of the nose or on the upper lip. This is the best place to focus the cycle of in-breath and out-breath. Então, uma região importante e que ele está sugerindo mais fácil de perceber a entrada e saída do ar seria a região do nariz, a ponta do nariz, ou então a parte do lábio superior. This place where you observe the cycle of in-breath and out-breath is called the anapana nimitta. This nimitta is a very important word in the Buddhist and also in the yoga tradition. What is the name? Anapana nimitta, nimitta, nimitta, nimitta, nimitta. Ok. Então, o anapana nimitta é essa percepção, ok, que Ricardo colocou aí. É essa percepção da entrada e da saída com esse foco específico. When you are able to eventually focus on that point, that in it will become your shamatha nimitta. Okay. Anapana nimitta will become the shamatha nimitta. Ok, então o anapana nimitta ele se transforma em shamatha nimitta quando a gente consegue manter o foco nesse ponto da respiração. Nimitta, you can translate as a sign, the sign of in-breath and out-breath. Nimitta pode ser traduzido como o sinal da entrada e da saída do ar. So, you need a sign of the object in order to focus on the object. If you don't have the sign of the object, you will not focus on the object. Então, você precisa de um sinal do objeto para você poder focar no objeto, senão você não consegue focar nele. So, in this tradition, you don't start like very often in the northern tradition, like in Zen, with the meditation without nimitta, animitta meditation. Zen is kind of animitta meditation. Então, a tradição do norte, ela é mais voltada para o animitta, né? Então, você não tem foco no objeto, num sinal. It does not mean that you cannot use the focusing on the breath in order to practice non-focusing, but the focusing is only, say, the means for developing the necessary condition for non-focusing. Então, não quer dizer que você não possa prestar atenção na respiração para poder estar focalizando, né? Focando. Mas o ok? You definitely need some support in order to learn the art of focusing. Mas definitivamente é interessante você ter um suporte para poder focar na prática. So only when you can focus on that support, then you can create the shamatha nimitta, sign which will can lead to appeasement. Okay, somente quando você foca nesse ponto, você consegue atingir o shamatha nimitta, né, que seria esse ponto de foco, tá, que é o que permite que você tenha a vivência. So in this tradition, in the southern tradition, the animitta meditation only happens when the object is nirvana. Otherwise, you don't have mention of any animitta meditation. Okay. O animitta, ele só funciona quando o seu foco é o nirvana. Senão, não tem objetivo para você poder estar focando. Porque se não tem um foco prévio, né, como no nimitta, então você precisa ter o nirvana no foco. So only then you can actually ideally combine the shamatha and vipassana into one. Então só assim você consegue conjugar o shamatha e o vipassana em um só. Then the Eightfold Noble Path will occur in one instant então, at the same time. Então, o nobre caminho óctuplo vai acontecer todo simultaneamente. So, this is the condition for cutting off the defilements. Esse é o caminho para poder romper com as impurezas. In order to cut off the defilements, you need a supermundane object. If you have a mundane object, you can only weaken the defilements, you cannot cut off the defilement. Para poder se livrar das impurezas, a gente precisa de estar com objetivos supramundanos. Se os nossos objetivos estiverem só no mundano, a gente dificilmente consegue romper com todas as impurezas. This is very important to understand. Isso é muito importante ser entendido. Now, in this tradition of Yogacara, even explaining the path of the disciples, you can combine shamatha and vipassana at the stage when your mind becomes subtle, when you have prashabdi, I have explained. Então, quando a gente está tem a prática dos discípulos no Yogacara, você consegue combinar o shamatha com o vipassana, e nesse estado a sua mente consegue se tornar sutil. So, when your mind has clarity and relaxation, quando sua mente tem claridade e relaxamento, clareza e relaxamento. To maintain this state, para manter esse estado, when the mind is sinking, quando a mente está se aprofundando, you have to rise it up using a differentiated image in mind. Você precisa de trazer uma imagem diferenciada para poder trazer a mente de volta para cima. When the mind is excited, quando a mente está excitada, you appease it by using the non-differentiated image. Você acalma ela através de usar uma imagem não diferenciada. So, this is the condition for letting go, for being equanimous towards the formations. Isso é o caminho para poder se tornar equânime diante das formações. So, you remain in the balanced mind all the time. Você se mantém na mente equilibrada durante todo o tempo. So this you do not need to have very very deep jhanic concentration to do that. You can do it only in you can also do it in the state of the non-jhanic concentration. Então, para isso, você não precisa ter níveis muito profundos de jhana. Você consegue ter isso até em estados pré-jhânicos. What is the jhanic concentration? Qual é a concentração jhânica? Jhanic concentration means that your mind and the object will merge together. That is the state of jhana. Então, o estado de jhana, de concentração de jhana, é quando a sua mente e o objeto se tornam um só, se aproximam. According to the Pali Abhidharma and also according to Abhidharma Kosha, the correct concentration of the Eightfold Noble Path. Então, a correta concentração is, para atingir, tanto de acordo com o Abhidharma Pali quanto o Abhidharma Kosha, é para você atingir o caminho óctuplo. Are the so-called eight samapatis, the eight attainments. São os eight samapatis, as oito aquisições. That means the first, second, third, and fourth dhyana in the subtle forms, in the rupa dhyana. Isso significa os quatro dhyanas na forma, na forma, né? And the first, second, third, and fourth absorption in the formless objects. E os quatro na sem forma, né? They are called rupa absorptions and arupa absorptions. Então são as absorções de rupa do corpo e arupa, que são as sem forma. So these are the correct samadhis according to the Abhidharma. Então, esses são os samadhis corretos de acordo com a Abhidharma. Then, of course, you have they are the mundane samadhis, because the object you can grasp. Então, você tem os objetos mundanos de samadhi. Now, you have learned that the learning meditation on the objects you can grasp in this tradition is the worldly meditation. Então, a meditação mundana é baseada nos objetos que você pode se agarrar. The object of the worldly meditation is to sublimate the mind. Only when you sublimate the mind, you can combine shamatha and vipassana. Então, a meditação do mundano é quando você seu objetivo é sublimar os aspectos do objeto para que você possa depois atingir shamatha e vipassana. The sublimated mind is a mind which has a prominent prashabdi, which has prominent clarity and relaxation. Então, uma mente sublimada é uma mente que consegue ter mais clareza. So, it is also translated as pliancy of the mind. Então, também pode ser traduzido como pliancy, eu não sei o que saber. Pliancy o quê? Pliancy, flexibility. Ah, tá. Maleabilidade da mente. Ok. It is connected with lightness, with smoothness, with workability. All these conditionings are contained in this clarity and relaxation. Então, contidos na claridade, no relaxamento, estão todos os aspectos de leveza e flexibilidade. Even the straightness of the mind is also included in this relaxation and clarity. Então, mesmo a assertividade da mente está conectada com a claridade e o relaxamento. A clareza e o relaxamento. According to the Pali Abhidhamma, you cannot have the samadhi without these factors. Então, de acordo com o Abhidhamma Pali, você não consegue ter... you can't achieve what? Samadhi. Samadhi, sorry. Você não pode atingir o samadhi sem esses elementos. So, the samadhi contains this pliability, lightness, straightness, smoothness, and pagunyata. Pagunyata, you can say, workability of the mind. The mind is easily to be worked with. Ok. Então, o chamado inclui todos os aspectos de maleabilidade, leveza, flexibilidade e todos os aspectos, como ele colocou também, assertividade. So, actually, the ideas are similar, but the explanations are very different. Então, as ideias são semelhantes, mas as explicações são muito diferentes. According to Theravada, you have to go out of jhana in order to practice vipassana. Então, de acordo com o Theravada, você precisa sair do jhana para poder praticar shamatha. Vipassana. Vipassana, sorry. Vipassana. According to the northern tradition, you practice vipassana in the jhana. Ok, então de acordo com a tradição do norte, você pratica o vipassana para poder atingir o jhana. People get very confused because it is a different explanation, but actually it describes the same situation, only different words. Então as pessoas às vezes ficam confusas, mas ele fala que são só uma diferença de uso das palavras para poder definir a mesma coisa. That is why it's so important to use the Yogacara perspective of not to cling to words and not to identify with words. Por isso que ele fala que é tão importante se conectar aos conceitos do a ideia do Yogacara de não se apegar tanto a conceitos e a palavras. The words are imposed on reality, but they are not reality at all. As palavras são impostas pela realidade, mas elas não são a realidade. And because we grasp at the words, we grasp at the reality. Então, quando a gente se apega às palavras, a gente se apega a uma realidade. So, actually, meditation is more or less the same process, only it is described in many, many different ways. A meditação é mais ou menos a mesma coisa, só que é descrita de várias formas diferentes. For example, it is thought that in the fourth dhyana there is no happiness. Então é ensinado que no quarto dhyana não existe nenhuma felicidade. The mind transcends happiness. E que a mente transcende a felicidade. But we practice shamatha, we practice samadhi in order to attain the the pure happiness. This is the purpose of shamatha. This is the purpose of samadhi. So having no happiness, what is the meaning? Então, a gente, a prática do shamatha e do samadhi são para você atingir a felicidade, né? Senão, qual seria o objetivo? But in the fourth dhyana, it is the highest happiness. Então, no quarto dhyana é a maior felicidade. The highest happiness is no happiness. A maior felicidade é nenhuma felicidade. No happiness means no grasping for happiness. Nenhuma felicidade significa não estar se apegando à felicidade. According to Buddhism, the arahat is liberated because he is beyond sensation. He has no sensation. Então, o arahat, teoricamente, ele atinge o ponto de arahat porque ele não tem nenhuma sensação, ele se liberta da sensação. But being without sensation is being a zombie. It is, has no, the life has no meaning without sensation. Então, ficar sem sensação é mais ou menos como ser um zumbi, né? A vida não faz tanto sentido sem sensações. The difference between the robot and the human being is that the human being has a sensation. A diferença entre o robô e o ser humano é justamente que o ser humano tem sensações. So how to understand this? Como entender isso? Arahat has no sensation. Arahat não tem nenhuma sensação. Arahat has no clinging to sensation. So he is free. Então, Arahat, ele não tem nenhum apego à sensação, é por isso ele está livre. So it is very important not to get attached to words, attached to names, attached to concepts, but to see the whole picture. Then only we can understand the process of meditation. Então, para a gente poder entender o processo da meditação, é importante que a gente não se apegue a conceitos, nomes e palavras. And this is a very important aspect emphasized in the northern tradition. Isso é um aspecto muito importante enfatizado na tradição do norte. This the reality is without the reality is does not need words, but we need words to reach reality. A realidade não precisa de palavras, mas nós precisamos de palavras para atingir a realidade. In the Zen language, we need the finger to see the full moon. If there is no finger to show the full moon, we will not reach the full moon. Então, o Zen fala que se você precisa do dedo para poder atingir a lua cheia, que se você não tem o dedo para apontar a lua cheia, você não atinge a lua. But the full moon was always there. Mas a lua cheia sempre estava lá. So, if you want to understand the explanation of Anapana in this scripture, it also kind of adopts this perspective. Então, para poder entender a prática do Anapana, né, sobre essa perspectiva, vocês também precisam de entender esse aspecto. So, you cannot separate the previous stages from the following stages. Você não pode separar os estágios anteriores dos estágios seguintes. So now let us talk about the stages of Anapana. Então vamos agora conversar sobre os estágios do Anapana. In the Chinese tradition, Anapana is called the six wonderful methods. Então, na tradição chinesa, o Anapana é considerado a tradição dos seis métodos maravilhosos, é isso? Liu Miaomen, the six wonderful methods. Why wonderful? Because any of these methods, they are connected with the process of liberating the mind. Então, ele é considerado you cannot seis, separate them. É considerado seis métodos maravilhosos porque você não pode separá-los para poder atingir. So, what are the six wonderful methods? The first method, there are three methods for shamatha and three methods for vipassana. Então, os seis métodos são três métodos para shamatha e três métodos para vipassana. You will find a slightly different explanation in the Visuddhimagga also. Então, no Visuddhimagga, vocês vão ver também descrições um pouquinho diferentes, mas parecidas. The first step, or the first method, rather, primeiro método, is called Ganana. Ganana means counting. Então, primeiro método é chamado de Ganana, é contando. Contagem. Do not understand the counting necessarily, literally. There's 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa levar ao pé da letra a contagem. The counting explains what the Anapana Sutra, which is the common source for our understanding of Anapana meditation, explains as sato va asasati, sato va pasasati. He breathes in mindfully and he breathes out mindfully. Então, a contagem, ela é o objetivo dela é que a gente ajuda a gente a fazer uma inspiração e uma expiração com mindfulness, com atenção. If you can do it, se você pode fazê-lo. Actually, it is connected with all the following steps. You cannot separate it from the following steps. Na verdade, ele está conectado com todos os passos seguintes. Não tem como você separar o primeiro passo dos outros. Mindfulness is the base. In order to practice Anapanasati, the base is mindfulness. That's why this meditation is called Anapanasati, the mindfulness of in-breath and out-breath. Então, Anapanasati, ele é a meditação do mindfulness, da consciência, da respiração, da entrada e da saída do ar. Por isso que é o Anapana e o Sati de mindfulness. What is mindfulness? O que é mindfulness? Visuddhimagga defines the characteristic of mindfulness as apilapana. Apilapana means non-wobbling of the mind. Tá, então, wobbling means shaking. O Visuddhimagga descreve isso como evitar o oscilar da mente. When the mind is wobbling, is shaking, that means it is not stable on the object. So, it is not mindful. Então, se a mente está oscilando, significa que ela não está fixada no objeto. Mindfulness is the base for samadhi. There is no samadhi, right samadhi, without mindfulness. Então, mindfulness é a base do samadhi. Não tem samadhi correto se não tiver mindfulness adequado. In order to make it clear, the Buddhist commentaries differentiate between the right mindfulness and wrong mindfulness. Right samadhi and wrong samadhi. You have to distinguish the two very clearly to get deep into meditation. Então, eles descrevem a diferença entre um samadhi correto e um samadhi errado, incorreto, e um mindfulness correto e um mindfulness incorreto. So, what is wrong mindfulness? Então, o que é um mindfulness incorreto? Have you seen a cat? Vocês já viram um gato? Gato? The gato, a very mindful animal. Gato é um animal muito mindful. Tiger, very, very mindful. Tigre também, gato muito mindful, um animal muito mindful. But it is mindful to catch the mice. Mas é mindful para poder pegar o rato. This is a wrong mindfulness. We mindful in order to get something, to catch something. Então, esse é o mindful com o objetivo de obter algo. Então, esse é o mindful errado. Catch something, get something for oneself and enjoy it. This is the wrong mindfulness. Agarrar algo e pegar para poder aproveitar para si mesmo. Isso é o mindful errado. What is the right mindfulness? Qual que é o mindfulness correto? Right mindfulness is you are fully aware of the object of your attention and your mind does not get dispersed. Então você está totalmente Or does focado no not objeto à get sua frente e sua mente não dispersa. dispersed and does not get dull. E também não fica entorpecido. That is being mindful. Isso é ser mindful. In this situation, does it mean that you are not aware of the other objects? Isso não quer dizer que você não esteja ciente dos outros objetos. No, on the contrary, you keep your attention clear on the object of your attention, but you are aware of everything that is going on around. Você mantém o seu foco no objeto, mas continua consciente de tudo que acontece à sua volta. But you don't get disturbed. Você não se perturba. So it means you have the right mindfulness. Então indica que você tem o mindfulness correto. So, like now you are paying attention to my voice. Como agora vocês prestam atenção na minha voz? At the back you may hear some noise. No fundo, vocês devem ouvir alguns barulhos. But you don't get distracted by this noise. Mas vocês não se distraem com esses barulhos. So you can penetrate clearly the meaning of the words I am saying. Então, vocês podem entrar mais no significado das palavras que eu estou falando. Now try to, while listening to my voice, try to pay attention to something else, to the colors of the person staying next to you or to the noises at the background, whatever. Then what I am saying will not be clear. Então, assim, enquanto vocês estão me ouvindo falar, vocês começam a perceber outras coisas no seu ambiente e mudar o foco para outras atenções, vocês não vão entender tão claramente o que eu estou falando. You can be aware of many objects at the same time, but you cannot pay attention carefully to many different objects. Our mind is not built like that. A nossa mente não é construída para que a gente consiga focar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente pode ter consciência de várias coisas ao mesmo tempo, mas o foco ele é mais limitado. Nowadays, because we are living in the time of computer, in the time of mobiles and so on, most of us don't, when they are used to pay attention to different objects at the same time. Então, em função de toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, a gente está acostumado a prestar atenção em vários objetos ao mesmo tempo. But as far as meditation is concerned, this is detrimental indeed. Então, de acordo com o que a gente acredita, isso é negativo, né? É depreciativo para a mente. Why? Por quê? Why most of us in our times they have no peace? Por que muitos de nós nesses tempos atuais não tem paz? Because this paying attention to many objects at the same time becomes their nature. Porque essa coisa de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo começa a fazer parte da nossa natureza. So they have great difficulty to concentrate on whatever objects they need to concentrate. Isso começa a tornar mais difícil concentrar a atenção naquilo que é necessário. They get always diverted, and that is why they can't remember what they're doing. Então, eles estão sempre se distraindo e muitas vezes esquecem do que eles estão fazendo. So, this training in mindfulness is indeed of great importance to bring back the peace into the mind. Então, o treinamento de mindfulness é extremamente importante para poder devolver a paz para a mente. Only when the mind has a peace, it can relax and it can have clarity. If it has no peace, it cannot relax and cannot have clarity. Então, somente a mente pode obter a paz, né, através da paz para poder obter a claridade e o relaxamento. So, mindfulness is the key to appeasement. Without mindfulness, no appeasement. Mindfulness é a chave para poder a pacificação da mente. In Visuddhimagga, you have the story of the three friends. Very nice story. Visuddhimagga tem a história dos três amigos. The three friends, they want to enjoy a festival. Três amigos, eles querem curtir um festival. Like nowadays in Brazil is the time of a festival. Everybody wants to enjoy. Assim como no Brasil, nós estamos numa época de festival que todo mundo quer participar. You want to enjoy meditation, so you are very special. Porque eu curti a meditação, então nós somos mais especiais. Actually, even the carnival in Rio or in New Orleans, I have been recently. This carnival has a religious background. The carnivals, they have a religious background, but this background is forgotten. In India also, it is getting forgotten, the religious background of the festival. Então, os festivais, né, mesmo o carnaval que acontece em Nova Orleans e aqui no Brasil, ele tem um background religioso, mas que está sendo perdido, a fonte religiosa dele. E ele falou que na Índia acontece a mesma coisa também com os festivais de lá. O background religioso está sendo esquecido. Yeah. Like in India, they have now, they have the festival Saraswati, the goddess of wisdom. It is very common for the people to get drunk for on this day, worshipping the goddess of wisdom. O pessoal fica bêbado na Índia, no festival de celebração da deusa da sabedoria. And they become very happy, and that is wise, because they can relax and enjoy. Então eles ficam muito felizes, e assim é bom porque eles relaxam e podem se divertir. The happiness is connected with wisdom, and the happiness for most of us is to enjoy something. Então a sabedoria está conectada com a felicidade. Então para muitos de nós a felicidade é uma forma de estar aproveitando. So these three friends want to enjoy the festival of wisdom. They want to worship the goddess of wisdom. Então esses três amigos queriam curtir o festival da deusa da sabedoria. And they want to worship it with flowers, as is custom in India. Eles queriam adorá-la com flores, como é um costume na Índia. They do it with this very fragrant champa flowers. Maybe you have them in Brazil also. These very fragrant flowers. Champa flowers. Essas flores que chamam champa, elas são muito perfumadas. Ele perguntou se a gente tem delas no Brasil, pelo menos com esse nome, não. This champa trees can be very high. Então, as árvores de champa, elas podem ser muito altas. Now, because it is very high, the one who wants to pluck the flowers, he cannot reach, so he falls down. Então, como a árvore é muito alta, aquele que quer tirar as flores sobe nela, só que ela é muito alta e ele cai. Primeiro. So, another friend, he bends his back and he climbs on his back in order to reach the flowers. Então, o outro amigo vem, sobe nas costas do primeiro e tenta alcançar as flores. But because he is not stable, again he falls down. E também, como o de baixo não foi estável, ele também cai. Ele apoia nele, mas cai. So the third friend comes and offers his shoulders. So he backs himself with one hand on the shoulders, step on the back of the other friend, and with a free hand he plucks as many flowers as they need to worship the goddess of wisdom. Então, com a ajuda do terceiro amigo, ele consegue subir, se apoiar e ter estabilidade para conseguir arrancar as flores da árvore. E pega quantas ele deseja. Bad connection? Yes. Your image is frozen. Ele congelou para todo mundo também, né? Sim. Ok. A moral da história, pô. Pois é, deixou a gente no suspense. Para mim não está congelado. Está congelado para vocês? Tá. Não, tá. A imagem dele está... Eu estou vendo a imagem dele agora, está mexendo. Dobri? Agora estou escutando ele também. Dobri? Now you can see me? Yes. Yes. We are all on suspense here. We want to know what the moral story is. Yeah, we should finish our... today broadcasting with some story, huh? As usual. So that you can have fun, and tomorrow we will do more on the Anapana. Hmm? So, who is the friend who plucks the flowers? Quem é o amigo que pega as flores? Samadhi. Samadhi. In order to pluck the flowers, to worship wisdom, we need samadhi. Então, para a gente poder louvar a sabedoria, a gente precisa de samadhi. Who is the friend who lowers his back? Quem é um amigo que se curva e oferece as costas? It is the mindfulness. Without the mindfulness, you cannot, samadhi cannot reach the wisdom. Então, é o mindfulness. Sem ele, o samadhi não consegue atingir a sabedoria. And who is a friend who gives the shoulder? E quem é o amigo que oferece os ombros? It is the right effort. Without the right effort, the mindfulness will have no continuity, and without continuity in mindfulness, you will not attain the samadhi. É o esforço correto. Sem o esforço correto, o mindfulness não consegue ficar firme o suficiente. So, to learn meditation, we need these three friends. We need mindfulness, we need right effort, and we need samadhi. Then we can reach the flowers of wisdom. Então, as flores da sabedoria a gente atinge uma vez que a gente consegue o mindfulness correto, o esforço correto e samadhi. And what is the flower of wisdom? E qual é a flor da sabedoria? The purity of mind. A pureza da mente. So, now the Anapanasati is the course to achieve the purity of the mind. The purity of the mind is actually Nirvana. Então, o caminho, o Anapanasati é o caminho para atingir a pureza da mente. E a pureza da mente é o Nirvana. So, this is how we should understand the meditation on the breath. Então, isso é como a gente deveria entender a meditação na respiração. The meditation on the breath is a complete course in liberating the mind from impurities. Então, a meditação na respiração é a forma de liberar a mente das impurezas. And it has six steps. We will talk about them tomorrow. The first is counting. Então, ele tem seis passos. Second. O primeiro deles é a contagem. Second. Segundo. Second is following anugamana. É o fluir, anugamana. Third is placing. Terceiro é a colocação. Tapana. So these three steps explain the appeasement. Então, essas três etapas, elas explicam o apaziguamento, né? A pacificação da mente. Three steps explain vipassana. Os três passos explicam vipassana. When you are appeased, you can investigate. Quando você está em paz, você pode investigar. When you investigate, you turn away from impurity. Quando você investiga, você se afasta da impureza. And when you can turn away from impurity, you can attain purity. Então, quando você se afasta da impureza, você pode obter a pureza. So these are the six steps of Anapana that we will start explaining tomorrow. And for today, we have finished. Esses são seis passos que nós vamos estar conversando sobre eles amanhã. Por hoje nós terminamos, então. Have a wonderful practice, a wonderful day for me, a wonderful night, and see you tomorrow. Ok. Tenham todos uma boa tarde, para mim uma boa noite. Thank you. Hasta amanhã. Thank you, Bante. Thank you, Bante. Até amanhã. Hasta amanhã, amigos. Até amanhã. Hasta amanhã. Bye. Bye-bye. Good night.